A dor é um sinal que ainda tenho vida, não perdi a força pra lutar. Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar. Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo no Senhor. Minha superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade. Quando eu quis parar por causa da realidade, me lembrei disso na vida e declarei vitória na prisão. Vai tudo bem, só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel e me mantém. Quando ninguém estava por perto, o que me define vencedor é Deus. Vai tudo bem, minha superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade. Quando quis parar por causa da realidade, lembrei disso na mídia e declarei vitória na prisão. Vai tudo bem, só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel. Amanheceu, o sol não veio, vai tudo bem. Se não entrou peixe no barco, amém. Vai tudo bem, se está difícil caminhar por causa da dor. Mesmo se uma mãe ou um filho abandonou, olhe pra aquele que é fiel e cante. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, vai tudo bem. Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel e me mantém. Deus vai tudo bem, vai tudo bem.